Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos na presença do Todo-Poderoso, meu amado. Eu quero rogar as bênçãos do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida. E que você possa crer e acreditar que por onde quer que você ande, a boa mão do Senhor estará contigo. Porque a aliança do Senhor, ela é irrevogável e inquebrável. Você que nos ouve pela rádio, que a bendita paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja abundante sobre você. Que a graça sobre a graça seja impactante, que você possa ser marcado e selado nesse dia tão especial. Vamos ficar de pé. Bendito seja o nome de Deus. Feche os teus olhos aonde você estiver nos ouvindo, na sua casa, que você possa receber o novo de Deus, entendendo e compreendendo que o Senhor é um Deus de novidade de vida. E todos que se achegam ao Senhor Jesus, jamais voltarão de mãos vazias. Deus amado, nós queremos pedir, Papai, em nome de Jesus, derrame do Teu Espírito e da Tua presença. Ensine, Deus, a cada um a andar no caminho santo. Papai amado, nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que a vida nasce em Ti e para Ti. Como disse o pregador em Eclesiastes, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A vida não faz menor sentido se não tiver um propósito na tua casa. Se não tiver um propósito de vida. E por isso nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha trazer uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante do Teu Espírito. Deus, quando as pessoas se achegam a Ti, elas jamais voltam de mãos vazias. E por isso eu quero rogar uma bênção especial às minhas ovelhas e todos aqueles que nos ouvem. Estenda a Tua mão de graça. Estenda a Tua mão de poder, porque agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é a realização eterna. A nossa vida pulsa em Ti. Eu quero declarar, Jesus, o meu grande amor. Obrigado, Jesus, porque de eternidade a eternidade o Senhor reina. Manifeste, Jesus, o Teu bom perfume. Porque quando o Senhor dá uma palavra, tudo muda. Porque o Senhor é o Deus do universo. Abençoe, portanto, Papai, aqueles que necessitam de um aconchego. Abençoe a todos que nos ouvem, Senhor. Porque é impossível se achegar na presença do Emmanuel, Deus conosco, e permanecer da mesma forma. Porque com laços de amor e benignidade o Senhor te atrai. E o Senhor te chama pelo nome. Portanto, creia que o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Certa ocasião, uma mulher que padecia 12 anos de fluxo de sangue. A palavra do Senhor declara que ela tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos. E nada podia curá-la. Mas ela ficou sabendo do Senhor. Jesus passava por lá. E ela pensou, se eu pelo menos tocar nas vestes de Cristo. E ela enfrentou uma multidão. Aquela mulher era considerada uma mulher impura, indigna, sobre a lei do Antigo Testamento. E ela rompeu as barreiras, os preconceitos. Porque a fé, ela vai além daquilo que vemos. A fé vai muito além de preconceitos. A fé é se ligar neste mundo terreno, na eternidade com o Senhor. E quando ela toca em Jesus, diz a palavra do Senhor que ela é imediatamente curada. E naquele instante o Senhor para agraciá-la ainda mais. E ele traz uma pergunta que os discípulos não entendem. Ele diz: alguém me tocou? E os discípulos declaram: mas Senhor, todos te tocam, todos querem estar ao teu lado. Mas Jesus declara: alguém me tocou de uma maneira diferente. E essa mulher se apresenta a Jesus trêmula, porque ela sabia que aos olhos da lei ela não poderia ter tocado em Cristo. Mas creia e saiba, meu querido, que a graça de Deus é maior do que o seu próprio juízo. Que a graça de Deus triunfa sobre a justiça. E quando aquela mulher se apresenta ao Senhor Jesus, o Senhor, olhando para ela, diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O Senhor Jesus não queria apenas curá-la fisicamente. O Senhor queria curá-la nas suas emoções, queria restaurá-la na sua dignidade. E eu quero dizer a você, meu querido, que se você se achegar ao Senhor Jesus, o Senhor é o Deus da cura, o Deus que faz absolutamente que a bondade e a misericórdia dEle seja extravagante sobre o nosso próprio pecado e o nosso passado de condenação. Que você hoje possa ouvir a voz do Senhor teu Deus, a boa e preciosa voz dizendo: a tua fé te salvou. Receba, portanto, a graça, a benevolência e a cura do Senhor Jesus. Nós te abençoamos e pedimos que este culto, meu Pai, seja a manifestação da tua bondade. E nós estamos aqui hoje para dizer: nós te amamos e nós declaramos a nossa dependência diante de ti. Nós te pedimos assim, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Ainda de pé, meus queridos, vamos ler o Salmo 92. Nós faremos uma leitura alternada. Salmo de número 92. Diz assim a palavra de Deus. Eu lerei os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Os Salmos são os livros mais lidos, é um dos livros mais lidos em todo o universo, meu querido, porque fala das inquietações da alma, dos medos, dos anseios, mas fala principalmente, meu querido, da graça extravagante do nosso Senhor sobre as nossas dificuldades, os nossos medos e anseios. Fala daquilo que vem do coração e da benevolência do nosso Deus. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para, juntos, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Glória a Deus, igreja. Pode sentar, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor. Creia em algo, meu querido, profundo demais da parte do nosso Deus. Deus te criou para a eternidade. E a palavra de Deus diz que aqueles que não temem, não conhecem a Deus, parecem que vão prosperar ou vão crescer ou se multiplicar. E ele usa aqui uma ilustração dizendo que é como o mato, é como como o mato mesmo, ele está trazendo aqui a ideia, e ele diz que parece como uma erva que brota em todos os lugares. Mas ele faz uma comparação profunda, ele diz que o justo será e é, meu querido, como o Líbano, como as palmeiras que demoram a crescer, mas elas se tornam vistosas e elas se tornam muito mais perenes do que as ervas. Portanto, meu querido, se você estiver na presença do Todo-Poderoso, saiba que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Meus queridos, as palmeiras em Israel produzem uma fruta chamada tâmara. A tâmara, ela é um fruto doce, nutritivo e de fácil digestão. Assim deve ser todo cristão, que dê bons frutos para a manifestação da glória do nosso próprio Deus. Portanto, meu amado, glorifique este Deus, entendendo e crendo que o Senhor é aquele que te dá o bom crescimento, na medida certa, no tempo correto, e que tudo que Deus faz é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Que a sua alma seja hoje inflamada na presença do Todo-Poderoso. Você que nos ouve pela rádio, que você seja marcado e selado com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós chamamos o ministério de louvor aqui. Bendito seja o nome de Deus. Amém, igreja? Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus no Salmo 24. Engrandecido, Senhor amado, é o teu nome. Bendito é o nome do nosso Deus. Assim diz a palavra de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. Que eu pude observar que aqui no 3, tem uma pergunta. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E a resposta: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aleluia! Deus não divide a sua glória com ninguém, porque foi Ele quem criou tudo que existe. O Senhor criou os céus, criou a terra, o Senhor te criou. E é só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Gostaria que você ficasse de pé e que você exaltasse esse Deus soberano e eterno. Aleluia, Jesus. Senhor. Nós somos privilegiados pelo Senhor, porque nós somos escolhidos do Senhor. Você tem a marca da promessa. Você é selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Bem bonito pro Senhor. Engrandecido é o nome do nosso Deus. Aleluia. Destruir-me, zombando da minha fé e até lutando contra mim. Querem dolhar meus corpos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Aleluia! Destruir-me, tomando da minha fé e até entrando contra mim. Querem tolhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Aleluia. Yeah. O meu Deus não trabalhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele curará diante dos meus olhos. Meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. A marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Eu tenho a marca. Aleluia, da promessa declare. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. A marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ele não falha. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Ele nunca falhará. Talvez você tenha pedido, talvez você tenha clamado e ainda não aconteceu. Isso não significa que Deus falhará. Ele chegará no dia certo, na hora certa. Só espere, só creia. Aleluia. Dê o seu melhor, continue dando o seu melhor para o Senhor. E na palavra do Senhor a gente observa que no Antigo Testamento Deus sempre pedia o melhor, o cordeiro sem defeito. E não é diferente dos dias de hoje. O Senhor quer o seu melhor. Não dê o seu pior para o Senhor. Não dê aquele tempo, ah, Senhor, sabe, tá sobrando, eu vou na tua casa. Não, dê o seu melhor. Deus merece o melhor. Aleluia, Jesus. Ele te chamou para que você tenha uma vida íntegra na presença dEle. Engrandecido é o nome do nosso Deus. Semelhante. derramado a Tua glória, Pai, em nossos corações, Senhor amado. Abre o nosso entendimento, Pai, para compreendermos, Pai, as coisas do Teu reino, Senhor. Olhos espirituais, Papai, aqui nesta noite, Senhor, quebra, Pai amado, todas as vendas, Espírito Santo, e nos faça compreendermos, Papai, o Teu grande amor, Senhor, as coisas do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos a manifestação do Teu Espírito, Pai, em cada vida, Senhor amado, que aqui é nós. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Grande seja o nome de Deus, santo seja o nome do nosso Deus. Amém, igreja? É impossível você adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se você não tiver um coração grato. É impossível você adorar o Senhor em espírito e em verdade, se você não tiver um coração tratado na presença dEle. Quero chamar aqui as crianças, delas é o reino de Deus. Quando Jesus diz, deixai vir os pequeninos, Ele está dizendo e falando na dimensão, meu querido, que deles é o reino dos céus, porque assim como uma criança depende diariamente, constantemente dos seus pais, assim deve ser a sua vida na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Benditas sejam estas crianças. Nós queremos abençoar também os teus filhos, que vocês que estão nos ouvindo pela rádio. Que a glória do Senhor se manifeste sobre os seus filhos. E a palavra de Deus diz, nós não teremos filhos para a calamidade e eles não trabalharão debalde. Amém? Senhor, te louvamos pela vida de cada criança aqui, Pai, que tem estado na Tua casa, Senhor, para aprender de Ti, para andar nos Teus